Argentina, a edição completa. A seleção foi feita pela editora A Cartoneira de São Paulo. Também foi a editora que nos convidou para fazer essa tradução coletiva. Então, o livro se chama Diário Poético em Tiempos Macristas. Seleção. A autora, Flor Codanone, nasceu em Buenos Aires em 1982. É poeta, tradutora, jornalista, se dedica à divulgação da poesia, realiza oficinas literárias, borda a mão, participou de várias antologias e tem 6 livros publicados, dos quais eu destaco o Filos, que são poemas sobre violências contra as mulheres. Ele foi publicado em 2017 e tem uma reedição agora em 2019. A poesia da Flor é engajada politicamente e socialmente, né? Na apresentação do livro, ela nos diz: "A poesia permite-me dizer coisas que de outro modo não poderia. Permite nomear e colocar sobre a mesa o horror, a fome, o desamor. Toda poesia é política. Toda poesia pode abrigar o povo, as minorias. Através da poesia e da sororidade vivenciada nesse trabalho com as companheiras, né, me senti abrigada ao poder traduzir em palavras os sentimentos, a indignação que vivemos no Brasil em 2018, né? Com o impeachment da presidenta Dilma e que continuamos a viver hoje. Sentimentos vividos pela autora quando Macri vence as eleições, que foi quando ela começou a escrever esse diário poético, né? Foi exatamente na noite em que saiu o resultado das eleições do Macri. Então, eu vou compartilhar agora alguns dos versos que eu traduzi e depois passo a palavra para Rosângela e Rose. Me duele um país em todo el cuerpo. Dói-me um país em todo o corpo. Algo se incrusta em el cuerpo país. Balas de plomo. Los trabajadores sangram. Algo se incrusta no corpo país. Balas de chumbo. Os trabalhadores sangram. Ah, e um dado importante: esse livro é dedicado a todas as mulheres latino-americanas, a todas as mulheres que gestam o povo, a todas as pessoas, né, também que gestam esse povo. Então, eu passo a palavra para a Rosângela, né? Las balas simbólicas, las de goma, las de plomo, con las que pretende callar a nuestra infancia, con las que pretende que hacernos dejar de bailar, duelen mucho más que todas las traiciones. As balas simbólicas, as de borracha, as de chumbo, con que pretendem silenciar a nossa infância, com que pretende que deixemos de dançar, dói muito mais que todas as traições. Então, eu sou Rosângela Gonçalves, esses foram os versos, né, que eu traduzi dos poemas da Flor. E eu estou aqui para falar do processo, né, como que foi esse trabalho coletivo. Porque quem vê o livro pronto pensa, cada um pegou um poema e traduziu e fez o livro. Mas o nosso processo foi bem mais legal, vamos dizer assim, bem mais em grupo, bem coletivo mesmo. Então, as 8 amigas, né, receberam o convite da Cartoneira e aceitamos. Para mim foi um desafio, que eu não sou tradutora, né, eu sou professora e não tenho nenhum livro publicado. A Inês, sim, que já era poeta, então... Mas traduzir um livro de alguém assim, é, ainda mais de poesia, é, né, um desafio muito grande. Então, a gente recebeu, né, em PDF o arquivo, cada uma leu na sua casa os poemas, E depois marcamos uma reunião para ler em conjunto. Aí naquela leitura, cada uma leu o que queria ler e discutimos. E como a Inês disse, foi num momento muito difícil para a gente, né? Por causa da Dilma, toda aquela farsa, né? Que nem é o caso agora, mas foi destituída, né, do poder. Então a gente estava mexida com isso. E lendo aquilo, né, a gente ficou muito impactada. Aí nessa reunião a gente já escolheu qual poema a gente queria traduzir. Então cada um levou seus poemas para casa e traduziu. E depois marcamos uma nova reunião. Aí nessa reunião nós lemos a nossa tradução e aí cada uma intervia, dava, né, palpite, será que é isso, será que não é? Como no meu poema tem a palavra bailar. Então, você pode deixar bailar? Aí eu, não posso deixar bailar, porque eu não falo, eu vou na balada bailar. É dançar, a gente não fala bailar no Brasil. Então, esse tipo de discussão, assim que aí entramos num acordo, né? Aí, depois que todos traduzidinhos, mandamos para a Flor, e ela também interferiu, sim, deu alguns palpites, mas pouco. Ela gostou do trabalho, fez só algumas correções. Depois também demos para um professor, né, de espanhol traduzir. Não, traduzir não, rever, né, revisar. E aí, só então que saiu o miolo do livro. Quando o miolo estava pronto, nós nos reunimos para fazer as capas. Que aí que foi... para mim, a parte mais legal, porque eu me descobri uma caponeira, né? Que o editor da Vaca Cartoneira fala. Eu comecei a fazer capa de livro desesperadamente a partir desse encontro. Então, o meu, por exemplo, é feito de tecido, né? Patchwork colado. E cada um mostrou seu talento, colagem, pintura, tudo, crochê. Foi muito bom. Aí, o livro pronto, fomos para a Argentina. Metade do grupo foi para a Argentina, né? E lá nós conhecemos a Flor e teve o lançamento dos exemplares que a gente levou. Porque esse tipo de livro são poucos exemplares, são capas únicas, então a gente vendeu lá, tem um preço lá meio simbólico, né? E foi muito bom, todo mundo gostou do trabalho, da tradução, foi uma muito bom, a experiência maravilhosa. E depois, aqui no Brasil, né, teve o lançamento. Aí não deu para ela vir aqui, mas foi muito bom o nosso encontro, a gente fez num espaço bem legal, que é do MST, e era muito... gratificante ver as pessoas comprando o livro e declamando os poemas, sabe? Uma coisa bem democrática. A senhorinha do café comprou e leu e se emocionou com o poema da Marielle. Então, eu adorei. Foi uma experiência muito boa. E agradeço por estar aqui, gente. Poder falar desse trabalho, tá? Desculpe se foi muito detalhado, mas eu queria que vocês entendessem como foi essa coletividade, né? O conjunto, né? Não foi tudo decidido, tudo pensado, todo mundo em comum acordo. Foi muito bom. Eu sou a Rose Jimenez, eu sou professora de inglês, e a minha experiência com tradução, ela sempre esteve muito ligada ao meu trabalho, ou no preparo de material para trabalhar com os meus alunos, ou ligada à situação acadêmica, em relação a artigos ou trabalhos ligados diretamente ligados assim, à academia. Então, e a minha experiência com tradução sempre foi muito ligada à minha profissão, professora de inglês. Eu não, nenhum dona do grupo é tradutora, profissionalmente falando. Mas, como vocês viram, as meninas falando da Flor Codanone, o trabalho da Flor, ele chegou para a gente num momento de uma efervescência política muito grande aqui no Brasil. A gente tinha acabado de passar por um golpe de Estado travestido de toda aquela maquiagem midiática e jurídica que todo mundo acompanhou, e estávamos na iminência da eleição desastrosa do presidente que nós temos agora no país, e a gente não precisa se alongar nessa descrição, porque está todo mundo acompanhando. Então, quando a gente leu, eu me recordo como se fosse hoje, aquela reunião em que nós já havíamos lido individualmente os poemas, porque havíamos recebido o arquivo, e nos reunimos para fazer a leitura, para lermos numa reunião umas para as outras. E assim, praticamente cada uma já tinha mais ou menos em vista o poema que gostaria de traduzir. E foi assim, o trabalho da Flor ganhou o nosso coração, ganhou a nossa alma, ganhou a vontade que a gente teve de se dedicar a esse trabalho com todos os cuidados, com o respeito à autora, de estar sempre em contato com ela, para ouvir dela o que ela estava achando do que a gente estava fazendo, porque também nós não somos fluentes no espanhol, nós estudamos espanhol. Tivemos aí o acompanhamento do nosso professor Raul Barbosa, muchas gracias, e eu vou ler agora os dois poemas que eu traduzi. Vou ler primeiro em espanhol os dois, depois eu leio a tradução em português. A Dilma, golpe a golpe, sabemos las mujeres no dar la otra mejilla. Es preciso resistir, denunciar, germinar nuevos cuerpos países. Sabemos las mujeres, lo sabe Dilma. Tortura a tortura, golpe a golpe, sangre a sangre decir, basta. Segundo poema, se llamaba Rafael Nahuel. Los medios con suerte le dicen Mapuche. Lo asesinó el Estado el 25 de noviembre. Se llamaba Rafael Nahuel. Las balas de plomo matan. La traducción para Dilma. Golpe a golpe. Nós mulheres sabemos não dar a outra face. É preciso resistir, denunciar, germinar novos corpos países. Nós mulheres sabemos, Dilma o sabe. Tortura a tortura, golpe a golpe, sangue a sangue, dizer basta. Chamava-se Rafael Nahuel. A mídia, com sorte, o chama Mapuche. O Estado o assassinou no 25 de novembro. Chamava-se Rafael Nahuel. As balas de chumbo matam. Bom, então, esses foram os poemas que eu traduzi. Enfim, eu retorno a palavra aqui para a Inês. E obrigada aí pela atenção de todo mundo. Eu vou completar só dizendo que fazer esse trabalho, né, nos aproximou bastante aqui da América Latina, né? O Brasil é o único, né, aqui que a maioria fala só o português, né? E fazer esse trabalho, conhecer a poesia da Flor, nos aproximou desse território, né? E assim, trouxe essa identidade nossa, né, com esse nosso continente. E eu peço licença para ler um poema da Flor, que fala muito das mulheres e de tudo que permeou hoje o encontro aqui do Mulherio das Letras. Então, eu vou ler em português. Para Milagro Sala, por que chovemos e sangramos há um perigo nas mulheres. Em nosso feitio, ai de nós, levamos a água aos recantos, trazemos o orvalho, trocamos umidades com nossas sombras e somos o verde que brota na areia. Somos a carne sem medida, as negras, as índias, as putas, a suspeita, por aquela que se comete o crime. Somos o ar, somos a casa de leite e de nós. Você se alimentou, seu ódio pretende nos levar enjauladas como pássaros. Porém, enquanto você trava sua guerra e destrói as liberdades, nós, as da água, as perigosas, acampamos na noite do ventre, dançamos no fogo. Nós, as da terra, fazemos pão do milagre. Flor Codanone. E esse poema foi traduzido por uma das tradutoras, a Cibele. Nesse livro, a Milagro Sala, né, é uma presa política, né, na Argentina, parlamentar do Mercosul, né, e que foi julgada também aí nesse período. Em 2019 saiu a sentença dela, né, são 13 anos. Ela é uma presa política na Argentina. É isso, gente. Muito obrigada. Foi uma alegria imensa. Acabamos de ouvir Rose Gimenez, Rosângela Gonçalves e Inês Santos contando como é traduzir um livro. Essa experiência ocorreu no evento promovido pelo Mulherio das Letras em julho de 2020. Na sequência, ouviremos Flor Codanone. Sou negra, pobre, lésbica, mãe, solteira, adolescente, mulher. Soy negra, pobre, lesbiana, madre, soltera, adolescente, mujer que lucha por todos y todas. Los cobardes que me asesinan no saben que vivo en cada sonrisa. Ellos no ríen ni lloran. No saben que puedo seguir diciendo: este es mi nombre, esta mi negrura. Ni que me multiplico en cada turbante del mundo, en cada rincón de las favelas, en los pechos de las mujeres, en las plegarias del pueblo. Ellos no saben, ignoran, que puedo decir: este es mi nombre. Me llamaron Marieli, me mataron Marieli. Este es mi cuerpo, presente Marieli. Sou negra, pobre, lésbica, mãe, solteira, adolescente, mulher, que luta por todos e todas. Os covardes que me assassinam não sabem que vivo em cada sorriso. Eles não riem nem choram. Não sabem que posso seguir dizendo: este é meu nome, esta minha negritude. Nem que me multiplico em cada turbante do mundo, em cada canto das favelas, nos peitos das mulheres, nas preces do povo. Ah, eles não sabem. Ignoram que posso dizer: esse é meu nome. Chamaram-me Marielle, mataram-me Marielle. Este é meu corpo, Marielle, presente. Lembrando a todes Guerra aos senhores, paz entre nós. Até o próximo encontro. Tchau, até o próximo programa.